Rapaz, som de açougue aqui, né? Fala em açougue, eu lembro do meu amigo. Do meu amigo Johnny do Vovozão. Johnny. Johnny do Vovozão. Johnny o linguiceiro. É o quê, macho? É, Johnny o linguiceiro. Sei não, hein? É, ele é o rei da linguiça, é ele. Ele gosta de uma linguiça? Ele que ensaca a linguiça. É, falem com Johnny linguiceiro. Ô, Johnny! Linguiceiro! Calcinha Preta. Ó, oh, Calcinha Preta, diga a hora certa pra mim. São exatamente 3 horas e 18 minutos. 3 e 18. Tá na hora de eu informar aqui o seguinte: resultado da segunda chamada do ProUni já está disponível. Viu? Você sabia? Já sabia, não? Não. Vai ficar sabendo agora. Aqueles que não forem selecionados na segunda chamada têm ainda a chance de integrar a lista de espera nos dias 7 e 8 de março. Tá vendo? Não fique desesperado, não. Pode ser que você esteja lá. Ao todo, 946.979 candidatos se inscreveram na primeira edição do ProUni desse ano. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, está disponível na internet. Os pré-selecionados têm até o dia 27 para fazer a matrícula. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que provam as informações prestadas na ficha de inscrição. Cabe aos candidatos verificar os horários e o local de comparecimento para a aferição das informações. A lista da documentação necessária está disponível na página do programa. Algumas instituições podem exigir dos candidatos aprovados que façam uma prova no momento da inscrição, se a instituição vai aplicar processo seletivo próprio. Aqueles que não forem selecionados na segunda chamada têm ainda a chance de integrar a lista de espera nos dias 7 e 8 de março. Ao todo, 946.979 candidatos se inscreveram na primeira edição do ProUni deste ano, de acordo com o Ministério da Educação. Como cada candidato podia escolher, o número de inscrições chegou a 1.820.446. Nessa edição, são ofertadas 243.